Damião Experiência, Planeta Lama. Viajando pra Havana, Cuba. As mulheres prostitutas são igual às outras mulheres. Elas são um ser humano feito. É o que Deus quiser, é o que Deus quiser. Esses homens da lei acham ser dono da natureza, ficam fazendo certas maldades com essas pobres mulheres. Oh yeah, oh yeah. As mulheres prostitutas, elas são igual às outras mulheres. Elas são um ser humano feito de outras mulheres. É o que Deus quiser, é o que Deus quiser. Esses homens da lei acham ser dono da natureza, ficam fazendo certas maldades com essas pobres mulheres. É o que Deus quiser, é o que Deus quiser. Ele com os bolsos cheios de dinheiro e acha que os outros também. Nunca com um dia atrás do outro, porque eles esqueceram do dia de amanhã. É o que Deus quiser, é o que Deus quiser. Dentro das suas casas existe tanta vaidade, tantas coisas incubadas, que eles ficam com tanta raiva, pegando os travestis e as mulheres das enxurradas, e dando tanta pancada, e dando tanta pancada. É o que Deus quiser, é o que Deus quiser. As mulheres prostitutas, elas são igual às outras mulheres. Elas são um ser humano feito de outras mulheres. É o que Deus quiser, é o que Deus quiser. Esses homens da lei acham ser dono da natureza, ficam fazendo certas maldades com essas pobres mulheres. Nunca como um dia atrás do outro, porque eles esqueceram do dia de amanhã. Dentro das suas casas existe tantas vaidades, tantas coisas incubadas, que eles ficam com tanta raiva, pegando os travestis e as mulheres das enxurradas, e dando tanta porrada. É o que Deus quiser, é o que Deus quiser, é o que Deus quiser. Qual mulher que não tem uma dor de cotovelo dentro do seu peito, dentro do seu peito? Qual o homem, qual mulher que não tem uma dor de cotovelo dentro do seu peito? Na coma desse nó, she don't really get nothing. They know me nothing more. She didn't like a regal soul. igual a mulher que não faz o 1999. Qual o homem, qual a mulher que não faz o 1999. Eu não faço, que eu não gosto. Eu não faço, que eu não gosto. Eu não faço, que eu não gosto. Eu não faço, que eu não gosto. Não leita um candeiro sim, e não rade, não roube neném. Minha, né, nem não me nagunfã. Não gosta de mim, eu gosto de você. Mesmo assim, eu gosto de você. Mesmo assim. Nothing of a sin, don't believe a thing. Longe de mim, por isso estou aqui, perto de ti. Eu te amo, eu te adoro, eu te quero tanto bem. Mas eu sei que você não gosta de mim. Eu gosto de você, mesmo assim. Eu te amo, eu te adoro, eu te quero tanto bem. Amor, amor, eu quero fazer 1999 com você. Você é tão limpinha, é tão cheirosinha, que deixa eu fazer com todo prazer. Amor, amor, amor, amor se faz tudo. Não pode deixar pra outro fazer. Se eu posso fazer agora, não deixar para amanhã. Uma coisa tão linda como você. Esses olhos ser bonito, verde e azul. Eu amo você, amor. Eu choro por você. Vejo você todo dia na praia. E lá onde eu estou com você, meu amor. Abrindo aquela perninha tão bonitinha. Amorzinho, amorzinho. Essa aí. Ela é o fundo, ela é fundo. revolucionário da Marinha Brasileira, ao bem-estar da sua classe marinheira, ao bem-estar da sua classe marinheira. Marinheiro João Cândido foi um revolucionário da Marinha Brasileira, bem-estar da sua classe marinheira, foi contra a chibata da Marinha Brasileira. Navio da Esquadra Brasileira saiu a Bahia fora e gritou bem alto: ô, liberta chibata, ô, meto fogo. Os homens gritaram bem alto: tá todo libertado. Os homens gritaram bem alto: tá todo libertado. Os homens gritaram bem alto: a chibata tá toda libertada. Almirante negro, almirante negro, almirante negro. É, a paleta quebrou. É o que Deus quiser. Para pa pa pa, para pa. Eu vim lá da Bahia em busca de solução. Onde eu morava era um lugar chamado Portão, uma cidadezinha tão bonita, aonde eu nasci, me criei e morava na Rocinha, lá num barraquinho, plantando aipim, plantando quiabo e maxixe. Minha mãe me batia tanto, meu pai me pisava também, me batendo com cipó de caboclo. Eu fui forçado, me joga pelo mundo inteiro. Eu não aguentei tanta porrada que minha mãe me dava e meu pai. Ai, Portão, onde eu nasci, lá no estado da Bahia, lá bem do recanto do sertão de Salvador. Minha mãezinha, eu tenho tanta saudadinha de meu pai e meu paizinho. Assim mesmo eu agradeço tudo aqueles que ele fez comigo. Me deu, me quebrou minha boca, me quebrou minha cabeça, mas hoje em dia eu tô agradecendo o que ele fez comigo. Ai, papai, ai, mamãe, seu filho tá no mundo, você não sabe nem que tá vivo. Mas eu tô aqui no Brasil, viajando para Cuba e por a cortina de ferro. Eu sou um revolucionário do mundo inteiro. Eu tô agora perturbado, um pouco da cabeça. Virei maluco e doidão, eu tô agora só mamando as meninas mais novas, porque eu já tô caducando. Eu sou Damião, experiência, um homem que não vale nada, mas as mulheres tudo ficam em cima de mim. Eu não sei o que é que eu tenho na minha língua, que elas ficam tudo gamada. Eu sou Damião, experiência, o homem que criou o planeta Lama. O livro que eu escrevi agora fala assim: religião é fanatismo, é lenda, é um meio de vida. Ai, Damião, você não tá falando bem. Eu tô com dor no pulmão, porque minha mãe me bateu tanto. E os bichos da cara preta tá acabando o nosso Brasil. Esse Brasil que tinha antigamente, todo mundo podia ficar à vontade.